todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo irreal. E calma, subirei até às fontes, irei até às fontes onde mora a plenitude. Cada hora e na face incompleta do amor irei beber a luz e o amanhecer, irei beber a voz dessa promessa que às vezes como um voo me atravessa e nela cumprirei todo o meu ser. Todo meu ser.